então pra quando começar os estudos. Isso. Aí eu começo a gravar. Isso. Tá? O que que você quer? Então, qual é a sua proposta? A gente tá aqui com a Vacatira e a ideia é que ela viesse hoje dar um curso sobre o ponto riscado, o que que ele é, as formas diferentes de pontos que tem e o que os pontos dizem. Isso explica. Eu não vou fazer aqui ponto de entidade. Ah. Eu vou falar do que é o ponto riscado. Sim. Como se lê um ponto riscado. Tá. Viu? Um ponto riscado de Ossós, na linhagem de Caboclo, tem uma característica, viu? De acordo com a direção das flechas, é a finalidade que o caboclo tem naquela casa. Então, se tem uma flecha para cima, apontada para cima, qual é a finalidade desse caboclo? De puxar o que tem no baixo e elevar. Então, a missão dele é dar consulta. Certo. Não é isso? Se ele tem uma flecha para baixo, é de trazer o ensinador do alto. A seta está direcionando para baixo. Se ele tiver a seta direcionada para o leste, o que que ele quer dizer com isso? Ele está revendo uma coisa. Ele veio para assomar, ele veio para aumentar a força daquele lugar. Se você entendeu, ele veio completar o corpo mediúnico. Se tiver para o oeste, ele é muito formoso na descarga. Você entendeu? Ele veio para essa função de descarga. Sim. E tem caboclo que tem todas essas funções. Todo. E aí como é que faz isso? Através dessa direção do ponto. Direção. A direção da flecha. Vê o que diz e o que, que o caboclo quer dizer. Uhum. Faz uma seta lá. Para cima. Não, mas faz lá. Cá embaixo. Tá. Não, como o caboclo faz? O rabinho assim. Pro lado. Não, meu filho. Não, a flecha. Acha, meu filho. Sabe fazer isso? Isso não está direcionando para cima? Sim. Não, essa direção do caboclo quer dizer que esse caboclo veio cá para elevar as forças. Então ele vem com a função de puxar a energia e subir com ela. Certo. Ele não veio para dar ensinador. Você entendeu? Sim. Se isso tiver ao contrário, ele vem justamente para dar o ensinador. Certo. E se tiver as duas? Uma para cima, outra apontando para baixo. Isso. O que, que esse caboclo por dois. Por dois. Ele é capaz de levar e trazer o ensinador. De trazer o ensinador. Mas levar o quê? As energias? Energia. Densa? Densa. Mas Exu já não faz isso? Não. Nos caboclos, o que que acontece? Oh. Ele vai pegar essa energia, porque quem faz a ligação dele com a outra força é Exu. Mas ele, no ponto dele, ele vai dizer que ele pega e entrega. Ou ele pega e bota para cá. Quando eu falo descer, é ele pegar o que Exu traz, porque Exu que traz, vara, sim, e espalha isso. Quando é o contrário, como está cá, ele pega e entrega na mão, para ele levar. Eu estou falando no sentido mais fácil de se entender. Tá. Não é com essas palavras. É. Entendeu? Sim. E energia não se pega. Sim. Não é isso? Ela se acumula num bloco direção. E esse bloco é direcionado. Certo. Viu? Então ele tem a função de acumular. Acumular. De fazer esse bloco, de formar. Tanto para subir como para descer. Entendi. Acabou. Ficou entendido? Ele é capacitado nesse nível aí. Isso. E daí se é para o leste. Isso. E se tiver três, vó? Isso, vai dizer. Tá. Se tiver três setas apontadas para cima, o que que quer dizer isso? Quando ele está nessa direção, que essa direção simboliza quem? Oxalá. O alto. É. Não é esse? Sim. O maior. Então isso aqui é elevação maior. Se ela tiver para lá e para cá, qual é os cardeais que está? Para lá só fala para direita e para esquerda. Né? Esse assim, fazendo um cruzador ali. Sim. Cruza a seta ali. Está mal feito, mas dá para entender, não dá? Dá sim, senhor. Está mal feito, filho. Você não está para riscador, não? Não vou chamar outro filho. Quando estiver assim, Se você mentalizar a coroa da encruzilhada, se você está vendo que esse caboclo é um caboclo, de fazer o acúmulo e entregar para subir, pulsando de que pontos? Com a energia de tranca-rua, que é nessa polaridade ali, e a outra energia, a entrada e a saída, ele também Sim. aciona isso. Uhum. Então é aquele caboclo que pode receber os fios, que pode fazer atendedor e que vai fazer elevação do que tiver. Você entendeu? Sim. Ali não é entrada e saída de energia? Então. Essa parte representa o que a senhora falou aí? Então, essa parte é onde ele vai receber. Ah. Ele tem essa capacidade de receber e também de sair, de expulsar. Ah. É ação, é recepção e expulsão de força. Tá. Esgotamento e acúmulo. Lá, né? Isso, lá. E aqui é apontado para o seu tranca-rua. Isso. Qual é o polo tranca-rua? É um polo positivo. É. Então, esse caboclo também faz a função do Ogum, de um segurança. De um peito de aço. Entendi. Você entendeu? Certo. Então, pode apontar para os outros Exus, pode apontar para o seu Giramundo também? Pode, e aí você vai interpretando. Qual é a função do Giramundo nessa polaridade? Fazer a energia circular, por isso se chama Giramundo. Ô, vó, então a senhora pode falar, por gentileza, a função de cada um deles, desde o seu sete encruzilhada? Posso? Eu não tenho isso gravado. Então vamos lá. Vamos lá. Sete encruzilhada. É. É um Exu que vem com uma função de expandir e de propagar a fé. É. Se você vê um sete encruzilhada falando uma coisa que não tenha esse propósito, tem alguma coisa errada. Porque o caminho dele, a luz dele, a energia dele, a força vibracional dele vem de Oxalá. Sim. E Oxalá é o quê? Fé. Fé. Então, se tiver, ele não estiver professando isso, não está certo isso. Tem alguma coisa errada. Entendi. Viu? Vamos e no ponto dele, ele vai ter fixado isso. Vai ter isso? Vai ter isso. Porque eu estou falando de seta, mas pode ser garfo. Pode ser garfo. Pode ser garfo. Sempre o sentido é que importa. Sim, a coroa desenhado, é fixa. O desenhado é só desenho. Sim. Agora, o sentido que dá esse desenho é que diz a coisa. É a estrutura, né? Esse. Então, vamos dizer que o caboclo, para usar um exemplo mais vivo assim, isso. O caboclo aponta para o seu sete encruzilhado. O que ele está querendo dizer naquele ponto? Ele está dizendo que ele veio com a emanação da fé. Agora, se ele é o contrário, ele vem trazendo a fé. Certo. Você entendeu? Sim. Ah, mas se ele é o contrário, aqui embaixo ele vai apontar para quem? Para quem? Tiriria, acho. Não. É, pinga-fogo. Pinga-fogo, é. E qual é a energia de pinga-fogo? Acionar. O que é o fogo? É. Não é trazer essa fé e fazer essa fé crescer? Sim. Mas vamos, a gente vai chegar no seu pinga-fogo. Isso. Depois do seu sete encruzilhado é seu tranca? Seu tranca-rua. Tá. A polaridade maior tranca-rua é a defesa. Como chama o polo que ele estava? Esse, como é que fala? É norte? É nordeste, não é isso? Sim. Esse aqui é leste, lá é norte, aqui é nordeste, não é isso? Sim, sim. A polaridade dele é essa. Tá. E ele não está perto desse... do norte e do leste, tá. O que que essas duas polaridades são positivas? Tá. Então ele é positivo, mas positivo, não é isso? É. Isso é uma defesa. Então tá, o Exu que a senhora falou que está ali é o... Seu tranca-rua. Seu tranca, né? Tá bom, seu tranca-rua. Um par de tranca-rua. Positivo e positivo. Isso. E o próximo está no leste. Esse, Marabô. Seu Marabô. Seu Marabô é só positivo. Só positivo. Porque não está entre dois. Isso. Ele é uma polaridade só, que é o leste. O leste. Que é onde nasce o sol. E ele funciona não por é esse? Quê? É o lado que nasce o sol. Sim. Ele é a justiça. Ah. Ele representa a justiça. Certo. E justiça em todos os poros. Ah. A justiça divina. Viu? Ele traz isso. Então ele sempre vai ser aquele que quando se precisar de algo na casa, se tem um marabô, É nele que vai sancionar para essa justiça seja feita. Entendeu? Entendi. Se o caboclo aponta a flecha para lá. Esse caboclo é o caboclo que traz essa justiça, que traz a balança. Você é o que pesa. Pode vir na irradiação de Xangô. Esse. Claro. Pode vir. Não é dizer que tem que vir. Não. Pode vir. Tá. Vem pra cá. Vai lá. Tá certo. Então, entre... Riscar, filho. Entre o leste e o sul, quem que tá? Daí sim. Esse. Daí sim você gira muito. Esse é sudeste, não é? Sim. K é negativo. Giramundo é o quê? Lá é positivo, K é negativo. Então K não é positivo com negativo? Ah, é como se separasse uma pizza, assim. Cada um pedaço. Uma o quê? Ah, como fala? Uma roda. Sim, é uma roda. Isso, cortada separada. No meio em quatro. Isso. Claro, e ali é dois pedaços. Isso. É um gráfico de pizza que a gente isso. tem. Isso, então K tem a polaridade, ó. Aqui. É. Não é esse? É. K vai estar essa força. Que é positiva K e negativa K. Sim. Não é esse? Sim. Então giramundo não é isso? Nem esse girar de força? É. Então essa é a polaridade dele. Fala de novo, ó, para as pessoas verem onde está o negativo e o... K está positivo. Sim. Aqui tem o eixo. É. Que chama. Certo. Esse eixo se chama sudeste. Sudeste. Então K está positivo e K está negativo. Tá. Ele está cá, ó, no meio. Ele é que faz essa energia girar. Ah. Quando você tem um positivo e um negativo, a energia não funciona? Sim. Não é isso? É só aí que tem positivo e negativo? Não. Tá, então vamos continuar. Tá, daí ele pega e faz a energia girar. Isso. Isso tá descendo a força. Esse sentido horário. Uhum. Cara. Agora sim, você pinga fogo. Pinga fogo. Uhum. Então esse tem a força de aquecer, de fomentar, de fazer crescer. Ou queimar. A fogo transforma a matéria. Isso, transformação. Uhum. E tá aqui, pinga fogo, que é um polo negativo. E o caboclo, a seta do caboclo apontando para baixo. O que quer dizer? Quer dizer que ele está trabalhando na transformação. É esse? Isso, isso. E trazendo de onde? De cima. De cima. Não é esse? Que a seta vem de lá. Sim, mas não tem como uma seta vir do leste e descer para aí, tem? Não. Só. Mas se ele apontar para cá, uma para cá e outra para cá, não vai ter um cruzador aqui? Vai. Então ele quer dizer uma coisa, não quer? Uhum. Vamos botar uma seta cá, ó. Pra cá, fazendo cá. E outra pra cá. É. Ele não tá fazendo um cruzador ali? Tá. Então isso quer dizer uma coisa. Certo. Você entendeu? Sim. Agora quer que continue? Sim, senhor. Agora, esse polo aqui. Esse cá, esse é positivo, esse é negativo. Esse cá é o quê? Esse negativo e esse negativo. Então K é negativo e K é negativo. Sim. Quem é que está nessa linha? Esse é o tiriri. Então ele age no polo negativo. Negativo? Negativo. E aí todo mundo que está falando dele também, né? Não é? Uhum. Esse polo aqui tem a função da honra e do mérito. Honra e aquilo mérito. Aquilo que foi conseguido, que se passou pela inclusa, já passou por esse... Vai ser filtrado cá. Após essa filtração, vem para cá, pro negativo. Não dois negativos. O dois negativo ali é para barrar mesmo. Isso. É um filtro assim, ó. Aqui. Isso. Você só já... passa se tiver passado por isso cá. Uhum. Se o caboclo aponta para cá, é. Ele é um caboclo demandeiro, que a gente chama. É. Isso. Ele é aquele que enfrenta demanda. Uhum. Não é segurança, é demanda. É um embate mesmo. Então o que Trancarua, que está nessa polaridade cá, combate, defende, ele manda imediatamente para cá. Uhum. Para aquilo ser demandado, para aquilo ser filtrado. Você entendeu? Sim. Para essa força ser filtrada. Uhum. Depois dele vem esse outro polaridade. Que é? Se aqui é positivo, cai o quê? As negativo. Lembras. Esse é o oposto. Uhum. E aqui estão as bombogiras. Sim. As cumadas. É. E após esse filtro, passa por elas, que é o inverso de Exu, é o lado feminino, E o lado feminino quer dizer o quê? Emoção. Concorda? Sim, senhora. Essa emoção é para avaliar se esse foi mesmo passado, se esse filtro aqui funcionou. Uhum. Se passou de cá, ele retorna para o meio, através da entrada, que não tem guardião aqui. Porque aqui, a entrada não pode ter nada varando. Se passou cá, ele entra cá, foi passado, ele sobe. Não foi, ele sobe e volta novamente na roda da intrusa. E se você levar isso para a encarnação, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Se você nasce, passa por tudo. Aqui, se você mora, não aprendeu nada, você volta novamente para o ciclo encarnatório. Eu vou falar para alguém segurar aqui. Você quer? Eu vou, para ilustrar bem, vó, pagar isso daí e fazer esse desenho direitinho. Isso. Daí a senhora ensina? Pode. Só ficar. E pode apagar com qualquer pano, vó? Pode, agora pode. É que o filho não soube fazer o desenho, né? Não é por isso aqui. Não, é assim, tem que falar a verdade. Não, é que parou no caboclo pra gente continuar. Isso. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele tanto traz a força como leva. O ensinamento, a luz. Isso, faz assim, seguindo esse quadrado. Isso aí se chama o quê? Rosa dos Ventos. Sim. Não é isso que vocês fazem chamador? É. É assim? É assim. Beleza. Então aqui a gente tem seu 7. Isso. Seu 7. Aqui o seu... Trancarua. Seu tranca. Aqui sim, seu marabô. Marabô. Giramundo. Giramundo. Pinga-fogo. Aqui. Pinga-fogo. Tiriri. Isso é Tiriri. Aí as comadre. Aqui. Pombojinho, né? Daí, aqui começa a positiva. Peraí. Aqui é os polos, né? De saída. Isso. De entrada. Isso. Aqui começa positivo. Positivo. Aqui é positivo também, marabô. Isso. E como está no meio, fica dois positivos. Isso. E a senhora falou que o contrário tem que ser dois negativos. Isso. Aqui é porque é o seu giramundo e aqui é negativo. Isso. Então aqui vai ficar com essa parte é o positivo desse, essa é o negativo Isso. desse. Então o seu giramundo fica nesse assim. Giro. Ligação que a senhora deu, né? Isso. E aqui, as pombogiras, só negativo. Só negativo. Aqui não pode ter nenhum guardião. Não. Aí é entrando e saindo. Certo. Daí a senhora falou que aqui, se o caboclo aponta pra cima, no começo a senhora falou que ele tá querendo transformar alguma energia e mandar pra cima, não, é isso? Transformar quando ele aponta pra baixo. Para cima, ele vai buscar o que está aqui e eleva. Certo. Então é um caboclo de consulta, certo. De atendimento. Claro. Ele está mostrando no ponto dele que ele também atende, faz atendedor. Porque o que é o atendedor? Não é escutar o que o outro tem para falar e buscar uma solução para aquilo, ou pelo menos um alento? É. Então é essa a função. Claro. E, seu e ele trabalha nesse ponto de força com o sete encruzilhado. Não importa qual é o médio, o exu do médio. Na ponta de força é com o sete encruzilhado. Ah, certo. E agora, quando uma energia chega para o seu sete encruzilhada, ou quando o seu sete encruzilhado está em terra, o senhor falou que trabalha com fé. Isso. É isso. Então, uma palavra... Tudo voltado à fé. O seu sete, né? Isso. Uma palavra só. E aqui, o seu tranca-ruas. Defesa. Ele só trabalha com defesa. É, defesa. Não é só trabalha. É o mar. É o quê? É o principal. Claro, é o que define... E o... tudo que, como é que fala, faz parte dessa defesa. Certo. Tudo que sete, que com a fé recebe a ordem, ele manda para quem? Se pingar fogo. Para pingar fogo fazer o quê? Transformar. Transformar. Fazer isso acontecer. Não é isso? Da forma que for. Tem que acontecer. Tudo que trancar a rua defende, manda para quem? Para Tiriri. Para Tiriri fazer o quê? Para filtrar. Filtrar. Filtrar para quê? Para poder limpar. Certo. Não é uma defesa? Ele não está mandando de volta. Ele está esgotando isso. Certo. E tudo que o seu marabô recebe, ele manda para as pombogiras. Aqui é a justiça. Tudo que a justiça recebe, manda para as pombogiras. É, liga o polo direto lá. E elas fazem o quê? Pombogira, aí nesse caso, ela faz a polaridade da justiça, o negativo da justiça. Qual é o negativo da justiça? Ah, hã? Frieza. Frieza, né? Coração. Emoção. Negativo da justiça. Emoção. Isso é emoção. Por que, que a justiça é cega, como o velho falou? Uhum. Porque você não pode ver, senão você pega um lado ou outro. Uhum. Você primeiro tem que entender, sem enxergar. Então, a pombogira equilibra o emocional. Isso. Bom, já para que essa justiça aí, seja feita. Emoção, né? Isso. E ele é justiça. Isso. E seu Giramundo... Nesse... Giramundo, ele faz esse, quando passa desse crivo da justiça, ele vai avaliar. É ele que gira. O girar é fomentar. Se ele gira positivo, isso passa. Se ele gira negativo, isso vai para o centro. Tá. Positivo, passa. Isso. O negativo volta. Negativo. Para o centro. Vai para o centro. Então ele é aquele que. Que uma palavra a senhora daria para ele? Que. Na Terra? É. É o que avalia. Que avalia. Avalia. Ele avalia essa energia que chegou ali para ele. A energia. Certo. E não a situação, né? Não a situação. Ele avaliou, manda para pingar fogo. Se pingar fogo, a gente já sabe. Vai transmutar. É transmutar ou transformar, dá isso, no mesmo negócio. Isso. Transforma. Daí ele transforma, passa para o seu Tiriri. Que vai filtrar. Filtrar? Vai. E aí a dona Pombogira vai tratar do emocional. Isso. Então, a gente está falando assim, parece que o seu tranca-rua trabalha em parte o seu Tiriri. Esse. E que o seu marabô trabalha em parte com a dona Pombogira. Maraboiê, maramojubá, maraboiê, maramojubá, olha a talata de Pombogira, marabô é mojubá. O ponto demonstra, assim, uma compreensão de quem escreveu isso ele. Aí. Isso aqui. Isso aí. Às vezes até foi inspirado o ponto. Isso. Né? Agora, o seu Giramundo, ele não tem... Quando fala, mas ele é capitão na encruzilhada, ele é ordenança de Ogum. Sua coroa que ele deu foi Oxalá, sua divina quem deu foi o Mulu. Oi, salve o sol, salve a estrela e salve a lua. Já lava a tranca a rua que é dono da gira no meio da rua. Fala tanta coisa e ninguém percebe, né, irmão? Isso está escrito. Está tudo escrito aqui. Isso é de lei, sua palavra não volta atrás. Isso é de lei, sua palavra não volta atrás. Ele é pinga-fogo, é o melhor de Satanás. Então, quando vocês, eu vejo que quando o seu Tiriri chega, canta um para cada um. Porque ele aciona a coroa da encruzilhada. Com o seu sete encruzilhada, ele aciona com qual ponto? Sete vezes eu caí, sete vezes levantei, sete vezes eu subi pela mão do meu rei, meu rei. Ah, daí que eu subi aqui. Esse. E se cair, volta. Nossa. É, entra na roda de novo. Daí eles começam a cantar o conto do seu tranca-ruas. Isso. Como é que é? Porque mostrou aqui nesse ponto aí, acionou falando uma verdade que é da posição que ele está. Vamos ver a posição do Trancarrua, que verdade fala, mano. Mas ele é capitão na encruzilhada, ele é ordenança de Ogum. Sua coroa quem deu foi Oxalá, sua divina quem deu foi Omulu. Pois salve o sol, salve estrela e salve a rua. Saravá, Trancarrua, que é dono da gira no meio da rua. Então, vamos quebrar um pouco, vó. No começo, ele fala o quê aqui? O comecinho do ponto. Que ele é o capitão da encruzilhada. Por quê? Ele é o da defesa. Ah, por isso. É, sim. Ele é o capitão da encruzilhada porque ele é da defesa. Cruza, ele é da defesa. Certo. Ele é a ordenança de Ogum. Ah. Quem é o senhor da defesa, da guerra? É Ogum? Sim. Isso. Sua coroa quem deu foi Oxalá. Para ele proteger. Isso. E sua divina quem deu foi Omulu. Divina é o nome? Esse. E é verdade isso? É. O Moluque deu o nome de Trancarrua. Ah. Nossa. Saravá, seu Trancarrua. Pois salve o sol. Cá não nasce o sol. Marabô. Não tem nada a ver com Marabô, por enquanto. Não, aqui é polaridade. Salve o leste. Isso. É um ponto que ele... Pois salve o sol, salve a estrela e salve a lua. Que a rua. Que ele tá falando aí? Cá, de Oxalá. Aham. E salve a rua. Saravá, Trancarrua, que é dono da gira. Que ele fala rua, ele se refere ao quê? A esse cruzamento. Ah, claro. Viu? Nossa. Isso, Cacá. E aqui no Marabô, qual que é, então, o ponto que canta? Maraboê, Maramojubá. Maraboê, Maramojubá. Olha, tará, tará, tará de Pombogira. Marabô é Mojubá. Sim. Então, esse Mojubá quer dizer alguma coisa em outra língua, não quer, avó? É. Só pra gente aproveitar e já... Mojubá? É. Significa? Curvo-me diante de você. Se eu disse que Marabô é Mojubá? Ele é digno de eu reverenciar. Nossa. É? A justiça não tem que ser reverenciada? Sim. E ele está ali representando isso. Isso. Não é porque a senhora é preta velha? Não. Isso não tem nada, é a polaridade dele. Certo. Isso é, aí o ponto começou assim, daí se referiu como? Né? A Pombogira, é o polo dele. Certo. Falou mais ou menos só dessa parte. Assim. Isso. E acionou. Aciona. E acionar quer dizer o quê? Você levanta a guarda nessa polaridade. Manda uma mensagem. Isso. Avisa que está sendo realizado um trabalho, que vai ser realizado um trabalho e que os guardas têm que estar de pé. Claro. Viu? É um acontecimento registrado no cosmos. Esse. Claro. Astral. Onde todo mundo tem sua responsabilidade. Isso. E aí é como se eu lavasse as minhas mãos. Falei, eu acionei, pedi ajuda, fiz tudo. Não, não lava a mão não. Se você fica ali no meio. Fico eu também? Fica. Eu já cantei, já acionei tudo. Eles não, que trabalham. Não, mas você só acionou. Você faz parte do todo. Ô, meu pai, vamos continuar aqui. Seu Giramundo. Qual que é o ponto, seu Giramundo? Deu meia-noite, o galo canta. Naru anda no terreiro. Dizem que a Umbanda tem mironga, tem mironga. O Giramundo é mirongueiro. Canta, canta o meu galo. Que a folha da Jurema ainda não caiu. Que a folha da Jurema ainda não caiu. É, né, o circo? É, mas peraí, vamos explicar do começo esse ponto aí. A frase do começo fala o quê? Deu meia-noite, o galo canta. O que, que é essa meia-noite? O que, que é meia-noite? E esse galo aí? O que, que é o meio? O meio é o equilíbrio. Não é o que marca o final da noite com o início do dia? Sim. A meia-noite, não é isso? É. E o que que tá aí? Aqui o seu Giramundo, aqui é o dia, aqui é a noite. Isso. O seu Giramundo começa aqui. Isso. Ah, nessa polaridade. Certo. Então, deu meia-noite, o galo canta. Uhum. Na Aruanda e no terreiro. Que Aruanda é essa? Aruanda, cá, a força que vem de cima. Ah, na Aruanda e no positivo. Terreiro. Esse. E no terreiro negativo. Negativo. E que mais? Dizem que a Umbanda tem mironga, tem mironga. E Giramundo é mirongueiro. Tá, por que que falou da Umbanda aí? Porque a Umbanda é essa terra. Uhum. Aonde se faz essa força. Dizem que a Umbanda tem mironga e seu Giramundo é mirongueiro. Mirongueiro. Mironga é o quê? Mironga é trabalho. Tá. Mironga é todo um movimento de magia. O pinga-fogo é... Isso é de lei, sua palavra não volta atrás. Ele é o pinga-fogo, é o melhor de Satanás. Então, chega ali e ele faz o quê? Por que que ele é o melhor de Satanás? Porque ele está em oposição com quem? com Oxalá. Este. É a fé. E a não fé. É a falta da fé, claro, não. A ausência da fé. Este. E Exu é de lei. Ou a fé errada, né? É, Exu é de lei. Ele é de lei, ou ele seja, é um guardião da lei. Não é bonzinho. Não. Querendo dizer, olha. Não, não é se te fizer errado, vai entrar no crime. Sua palavra não volta atrás. Não. Sua, ou seja, a palavra de quem criou a lei. Este. Ah, eu criei a lei, é assim, chegou naquele ponto e ali. E quando chegar cá, não vai mandar para um filtro? Vai. Então o que ele manda para cá não volta. Vai ser filtrado cá. Depois eu vou trabalhar com a senhora, a energia, como ela entra aqui. Isso. Como é que ela fica quando ela passa aqui, como isso. É que ela fica, daí a gente fala disso aí. Vai falar tudo isso. É. Então aqui, ó, ele, no momento aqui, transformou. Isso. Daí mandou pra lá, e o ponto do seu tiro ali seria o qual daí? Pra ativar. Pra ativar tiriri? É. Quem nunca viu um demandeiro? Oi, nessa banda ele é o Exu Tiriri. Quem nunca viu um demandeiro? Oi, nessa banda ele é o Exu Tiriri. Ô Tiriri, ô Tiriri. Toma conta da porteira, não deixa seus fios cair. Isso não é um filtro? Um filtro. Não é um filtro? Tomar conta da porteira? Isso. E não deixar os fios cair? Isso. Ah, não deixa nada passar. Isso. Pode prejudicar. Isso é o filtro. Aham. E esse tiriri não, não tem essa de tiriri lonando, não. Calum. É falante tiriri. Tá falando inteiro, né? Isso. Bom, pra Pombogira canta o quê? Pra acionar. Pode cantar vários pontos. Ah, aqui nessa no casa. Caso aqui, canta o ponto de balé. Ah, porque pode ela ser é o feminino da chefe casa. Chefe da casa. Isso. Tá. Então, na sua catatumba tem mistério, mas ela é a Maria Padilha do cemitério. Mas ela era o orado, é azul. Maria Padilha, ordenança do Omulu. Certo. E aí acionou ela. Isso. Isso foi um ponto que não teve relação com... mais com ela ser a chefe da casa. Não. Não é. Só cantou pra ela por isso. Mas você pode cantar só de Pombagira. Claro. Não é isso? Aí tem vários qualquer pontos. Um. Qualquer mas eu um. Quero dizer que o ponto que canta pra qualquer Pombagira ou pra ela... Não vai estar relacionado à história de tudo isso. Não, porque já chegou até lá. Já chegou, né? Não é esse? Sim, ali é o emocional para a pessoa ficar assim, equilibrada para o próximo embate. Isso. Porque não adianta nada. Equilibrada. Certo. Limpar tudo a sujeira e ela tá lá em. Desequilíbrio. Vai sujar tudo de novo. Tá certo. Então, vocês entendem isso como um filtro de energia isso. E diferentes responsabilidades dos Exus. Isso. Então, mas a energia não entra aqui, ela entra aqui. Isso. A energia que vem, que você força. Que eu forço? Não é a energia do céu, do astral. Vamos dizer, eu dou um passe numa pessoa. Ela entra aí. Olha lá. Ela passa por esse crivo. É a energia ruim que eu tiro da pessoa. Ela passa por esse crivo. Ou ruim ou boa. Ou boa. Vai passar aí. Então, vou falar de energia, mas um espírito seria o mesmo, por exemplo? Pode ser. Tem um espírito obsessor isso. Na minha família. Aí eu tiro de lá. Ele entra aqui. Passa pela coroa da encruz. O tratamento dele é diferente do tratamento de uma energia de um passe? Mesma exemplo. Coisa porque ele é energia. Ele é energia, mas ele tem consciência. Mas é uma energia. Então vamos lá. Ele entrou aqui. Chegou aqui. O que, que o seu sete vai fazer com ele? Não, ele vem no meio. Ah, ele não vem aqui não? Não. Ele entra ali e vem no meio. Certo. Do vamos meio lá. Que o vai caminho ser ele chegou aqui. Está aqui. Esse é o espírito. De acordo com o que for necessário... Onde ele caiu. Isso. Ele vai subir para voltar a coroa toda da encruza. De acordo com o que for necessário? O que for necessário. Se o que voltou nele foi equilíbrio, da fé ele vai para onde? Deu emocionar. Para onde ele vai? Vamos dizer assim, ele perseguiu a pessoa, era obsessor, porque essa pessoa fez mal para ele na outra vida, ele quer vingança. Daí ele caiu aqui. E a vingança é o quê? Não é o emocionar? É. Que está em desequilíbrio? Ah, sim. Então para onde ele vai? Para cá. Para cá. Para as Pombogiras. Isso. Para as senhoras que a senhora chama. Mas ele passa por todo mundo. Passa. Passa. Ele vai por todo. Lá é que vai ser o corpo principal. Qual que viria, por exemplo, o seu Giramundo? Se ele tivesse feito o quê? Muita magia. Ah. Então, ele usou as forças da magia, para o bem ou para o mal, não importa, ele vem para Giramundo. Porque o mirongueiro da coroa é Giramundo. E ele viria para o tranca-rua se ele tivesse atacado muitas pessoas. Mas aí é com magia, não é? Ou precisando de defesa. Como? Ou precisando de defesa. Como assim? Defesa. Ele precisa ser resguardado. Ah, às vezes um espírito precisa de uma defesa. E tem muita defesa, porque é muito atacado. Vamos ver, uma pessoa, vamos dizer que eu faço trabalho e daí muita gente que não gosta. Isso. Você não vai precisar de defesa? Vou. Então num passe que vai te dar, num sacudimento, não é bom, vai acionar a tranca-rua para fazer isso. Claro. E o caboclo, e aí, então, vai fazer a seta para cá. Isso. E aí se canta. Tranca-rua, me cubra com a sua capa. Quem tem sua capa, escapa. Quem tem sua capa, escapa. A sua capa é um manto de caridade. A sua capa cobre tudo. Só não cobra a falsidade. Só que eu ouvi falar que se ponta pro seu capa preta, ele não tá aqui. Como que fica? Capa preta não entra na coroa da encruza. Ele é um palangeiro desses. Então ele vai fazer, por exemplo, o que o Chile lhe mandar. Não manda. Se for um palangeiro dele. É energia. A ação não é de Tiriri. Ah. É a função. Função. Função. Encaminha. Isso. O seu capa preta. É igual você ter um empregador com muito funcionário. É isso, cada um tem uma função, mas tem um grupo que tem aquela função, outro grupo tem a outra, e cada um sabe o que tem que fazer para exercer aquela função. Uhum. É a como está aqui. Então ele caiu aqui, se ele atacou alguém ou precisa de defesa, ele cai no seu tranco. Isso. Se ele foi injusto com alguém, precisa de justiça para ele, ele cai no seu marabu. Isso. Se ele fez muita magia ou precisa de magia para ele, cai no seu... Mundo. Peraí, como que pode precisar de magia para ele? Eu falei uma coisa sem sentido. Não precisa de magia, ele tem que esgotar essa magia, só através do Chico. Certo. Não é isso? Sim. Esse sentimento de que é o poderoso. Ou então esse sentimento que está sempre sendo atacado. Olha. Tá aí, como, quando ele cai no pinga-fogo? Isso. Quando precisa ser transmutado, transformado. O que ele fez para precisar disso? Quando ele é muito mal. Mal, então ele tem uma verdade pensador, fixa. Isso, que precisa mudar. Lá, a cabeça dura. Lá no seu pinga-fogo. Isso. Ou quando ele precisa ser protegido contra alguém que é assim. Não, aí é proteção, é defesa. Ah, aí é defesa. Então, o que ele faria, assim, outro que uma pessoa que se desequilibrou para o positivo? O que ele pode fazer de bom para uma pessoa? Quem? O seu pinga-fogo. Transmutar. Essa energia que foi positiva vai acionar ele, vai botar ele mais alto. Certo. E se ele fez de negativo, vai descer. Aham. E está oposto aqui, né? A transformação. Isso. Oposto à fé. É. Que ele teve crenças fixas. Né? Isso. Tá. E aí, a gente foi para transformação. O que que faz alguém cair no colo do seu Tiriri? Isso. Quando precisa ser filtrado. Está muito embolado isso. É negativo com negativo. Isso precisa passar por um crivo. Uhum. Não é esse? Mas aqui, ele é um espírito obsessor. O que que ele pode ter feito para cair lá? Vou dar uns exemplos. Que a gente entende assim mais... Esse, qualquer tipo de maldade, seja ela espiritual, seja ela física, tem que passar por esse crivo. Porque ele não pode passar, ele não pode seguir o caminho sem passar por ele. Claro. É muito difícil entrar uma energia e logo ir nele. Por quê, Val? Porque sempre a coisa começa cá. Claro. Se ele, por exemplo, foi injusto com a família, com herança e tudo, ele vem para o seu marabu. Esse. E aí do marabu ele não passa direto para cima, ele vem passando pelos outros. Ele pode pular o seu tranco. Mas ele não vai entrou direto para o marabu. Sim. Mas não... do marabu ele vem para Giramundo. A pinga-fogo, para Tiriri, para alguma gente. E se ele entrar lá e descer direto para o seu pinga-fogo? Daqui vai para lá. Entendi. Sempre tem que... Essas duas polaridades aqui então, por último, são as mais difíceis de se entrar direto. Claro. Porque são as últimas. Ah, entendi. Eles têm função de finalizar o tratamento. Isso. Que começou Como em outro é que lugar. Vai começar? Aham. Não, à toa que está daquele lado. Né? Isso. E esse está desse lado. Isso. Então, aqui trata... E lá dá o acabamento final. Isso, o encaminhador. Tá. Então vamos dizer, ele veio, ele traiu a esposa. E ela ficou com raiva dele. traição não é certo, não. Não. E aí ele vai cair aonde? Marabu. A justiça, claro. Vai ter já. Por que ele traiu? Será que ela não forçou isso? Ah, então aqui é a hora do julgamento. Isso aqui é um tribunal. Esse. Ah, agora tem. Marabu, senhor tribunal. Ah, mas aqui também é um tribunal. Não, aí é defesa. É uma ação que ele executa. Isso. Porque eu pensei que aqui fosse um tribunal para ele ver assim, esse rapaz precisa de defesa, não precisa, não dá um falangeiro, não vou. Aí já age. Entra a defesa. O senhor Giramundo também é ação, o senhor Pinga-Fogo é ação, o senhor Tiriri também é ação. Isso. Só ele que tem um tribunal. Isso. Que representa pra gente o tribunal, mas não tem a mesa nem nada, né? É só uma representação. Daí ele chegou aqui. Olha, claro, só. Vai passar. Deixa eu fazer só uma. O senhor vai... Pra gente entender, doutor. Claro. Marabu. Um ponto que fala muito. Claro. Marabu, ele é pequenininho, mas pra mim ele é grande demais. Marabu, ele é pequenininho, mas pra mim ele é grande demais. Todo pedido que eu faço, Marabu, ele me satisfaz. Sim. O que significa isso? É que ele atende o seu pedido? Não, que ele é justo. Isso. Mas ele é pequenininho, mas pra mim ele é grande demais porque eu... Dentro da coroa, é. Isso simboliza que ele é pequeno, mas pra você ele é grande demais, porque ele é a justiça. Pra todos os outros é pequeno. É. O grande, pra força maior, é pequeno. É. Mas pra você é grande demais. É grande. O encarnado. Sim, entendi. Tem algum outro ponto de trancar? Você tem muitos pontos, né? Muito. Vários pontos. Vários. E esses pontos são inspirações do alto. Isso. E às vezes invenção do baixo. Às vezes o quê? Invenção do baixo. Invenção do baixo. Eu vi que a senhora separa aqui como dia e noite. Tem um assim. Santo Antônio de Batalha, faz de subatador. Santo Antônio de Batalha, faz de subatador. Corre, gira Santo Antônio, tranca a rua e Marabô. O que está pedindo aí? Corre, gira Santo defesa Antônio. Defesa justa. Corre, gira é correr essa gira aí, ó. Certo. Corre, gira. O que é uma gira? Essa roda. Então, o consulente chega para a senhora e fala, vó, estão fazendo isso comigo, a senhora é espírito, a senhora sabe, a senhora vira para ele assim, a senhora fala, vou correr minha gira. Isso. Eu vou ver na coroa da encruza qual Exu que eu vou acionar para ajudar ele. Ah, eu achava que a senhora ia fuçar os detalhes da vida da pessoa para poder conversar com ela na Não. próxima vez. A vida dela pertence a ela. É. Eu tenho que só ver aquele problema que ela trouxe. Aí quando vai a Marabu, ele diz, não, o problema está nela. Na dificuldade que ela tem de fazer entendedor. E aí a senhora ele não deu uma sentença? Uhum. E aí eu vou ajudar dando um conselho, passando alguma coisa para ela melhorar. Uhum. Mas a senhora, quando chegar aqui no seu Marabô, a senhora vai conversar com um espírito. Com o Exu. Com o Exu. Com o Exu. Certo. E aqui tem um que é o dirigente desse... Aí tem sempre um guardião. Guardião. E o guardião tem uma falange. Sim, é com essa, algum dessa falange. Isso. A senhora pode conversar com qualquer um dessa falange que ele vai falar a mesma língua do guardião. Mesma coisa, porque é lei. Mas por que a senhora que é preta velha, precisa chegar lá, a senhora já não sabe tudo a ocupação dele, o que ele faz, não faz? Não, não é assim, não. Não é assim. Não é porque você é o dono da empresa que se você vai lá no mais baixo que faz a limpeza e faz o quê? É. Se você tem que chegar lá e saber por que você não fez limpador do chão, por que esse chão está sujo? Certo. Ou... Okay. Ele pode falar, não, porque o chefe mandou fazer outra coisa. Certo. E aí você tem hierarquia. Não é isso? Sim. Você não pode invadir a hierarquia. É como dizer assim, numa empresa, o chefe chega na cozinha e a gente espera que ele saiba onde está o arroz, onde estão as coisas. Isso, não é assim, ele tem que fazer perguntador. Tem que perguntar. Tem que fazer perguntador. Apesar de se ele chegar lá, ele encontra tudo. Isso. Mas é, é o respeito. É o mesmo caso da senhora. Se eu chegar aqui, só se e sempre pedindo licença. Sempre pedindo isso. Não é todo velho, nem todo caboclo que entra na coroa da encruza. Não é? Não é. Por quê, vó? O ponto dele riscado tem que dizer que ele tem aquela função. Certo. Senão não entra. Não entra. Não entra. Então o médium que trabalha com que tem o ponto riscado, por exemplo, que não entra... Ele sempre quando atende uma coisa mais forte, ou mais difícil, ele fala, vou encaminhar você para fulano. Ele não tem que ter vergonha de dizer não, que não é capaz de resolver. Não. Tem que ter humildade, senão não é velho. É verdade. Não é isso? Não acabou. Não acabou. Certo. Entendi. Então, na realidade, uma pessoa tem muitos aspectos que... Isso. Isso. Não é só uma pessoa. São não, dois. São muitas. E a entrada de saída espiritual fica na fé. Toda a entrada, aí a força espiritual, não é essa força que está falando agora. Ela entra no polo norte e sai no leste. Você entendeu? A força espiritual positiva, a entrada dela é no norte e a saída dela é no leste. Então ela entra através de sete encruzilhadas e sai através de Malabô. Positiva. Força positiva. Força negativa, ela entra através do pinga-fogo e sai através da cumbagira. Então, peraí, força aqui entra, qual que entra aqui? Aí são as vaias. Como é que você vai falar das vaias? As energias. Não é força, energia. Tá. Positivo ou negativo, entra sempre por aí. Entra. Entrada e saída. A energia entra por aqui. Ela faz esse contorno e sai por aqui. Isso. Agora a força não. A força ela entra, a força positiva. Entra pelo polo norte, sai pelo polo esse então, cara. Tá, quem está vendo não vai entender a diferença entre força e energia. Isso, vamos falar. O que é energia? A energia ela é sinuosa. Não é assim? A força é reta. Ah, energia é sinuosa. Isso. A força é reta. O mesmo comando que tem no alto tem cá. Ah. Igual valor e força. Não é isso? E ela se encontra aí no meio, que é onde reside Exu. É onde está o ponto de força de Exu. E é positivo e negativo, porque ele é neutro. Ah. Se você ver, entrou aqui e entrou lá. Bateu no meio, foi para lá, outro foi para cá. Sim. Claro. Aqui não está um elemento neutro aí no meio? Está. Não está aí, está Exu. A Exu está aqui. Então. A força do trabalho de Exu está aí. Exu Bara. Isso. Claro. Depois distribui para as entidades respectivas. Conforme as suas funções. Isso. Entendi. A gente estava falando da senhora Corretagira. Isso. Num terreiro de Umbanda. Isso. E no Candomblé, quando vocês acionam o Exu, ativou a coroa inteira da encruza. No que... Candomblé é diferente. É? É. Candomblé é aquele triângulo que se aciona a força de Bara. Bara. Bara. Isso aqui é para Umbanda. Isso aqui é Umbanda. Certo. Então, eu ativei todos... Por que, que o candomblé não trabalha com atendimento? É. Porque ele não tem essa energia. Não tem esse crime, como eu falo. Trabalha com os orixás. Orixá. E aí quem faz a coisa é Bara. É Bara? É Bara. E aí ele chega e deixa aqui e distribui. Isso. Mas o candomblé não lida com isso. Não. Agora, se o candomblé passar a utilizar... força do preto velho para orientação também. Aí vai ter que usar isso. Não, mas daí ele vai atender o preto velho na Umbanda. Mas vai ter que usar essa isso, força aí. Que é Umbanda. Isso, que é Umbanda. É Umbanda. Então Umbanda. Umbanda nunca vai usar isso. Não. Certo. Claro. Vocês vão emprestar o conhecimento isso. De vocês para eles trabalharem isso. Isso. Claro. Então, vó, eu estou percebendo uma coisa. Se aqui é o dia e aqui é a noite, é esse lugar aqui é um lugar meio escuro, meio claro. Isso. Que o dia começa a amanhecer. Isso. E aqui começa a escurecer. Isso. Tem algum significado? Tem. Ah. Qual é a hora do escurecer, não é a hora do descanso? É. Não é isso? Sim, é aqui. A hora de repouso? A justiça proporciona o descanso. Isso. E a hora de voltar? A hora de voltar, você já o amanhecer? Dentro. Não filtrou tudo? Filtrou. Não vai recomeçar? Uhum. É aí. E aqui filtrou tudo, começou, o emocional está preparado para mais um dia. Isso. Mas isso acontece toda hora. Toda hora. Isso aqui agora está acontecendo. Tá. Todos os Exus de todos estão trabalhando intensamente. Tudo acionado. Não para? Não, o mundo para? Não. Os filhos param de pensar? Quem? Os filhos. Não. Vocês param de pensar? Não. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. A senhora está fumando um cachimbo. Isso. A senhora está... recolhendo os miasmas, os pensamentos que nós emitimos aqui e levando para um ponto de força. Cada força dessa está acionada. Cada uma. Cada uma. Se ele tá pensando numa besteira... Vai entrar a carne. Ou se ele tá pensando, puta, minha mãe foi injusta, não sei o quê, eu que sou justo. Isso. Eu que... Vai entrar aí. Essa forma, pensamento que ele isso. criou... Não é uma energia? Que a fumaça do seu cachimbo capturou e levou pro ponto de força. Isso. E lá... Se esgota. Se esgota com aquele... Com esse giro. Correndo a gira. Entendi. E esse jeito de esgotar, vó, a senhora ensinou outro dia que faz um círculo anti-horário. Isso. E a energia é esgotada. Isso. Quem que faz esse giro? Anti-horário. Isso. Porque se for considerar um giro anti-horário, acontece isso também? Aqui não, né? Aí não. Esse giro anti-horário é mais para dar um direcionamento para a energia. Tudo aqui, a lei maior, manda que tudo assoma, tudo assoma. Depois que entrou aqui, claro, isso. por isso tudo que está horário. Isso, nada vai ser por baixo. Sim. Muitos espíritos se prendem aqui, ó. Porque sim. aqui sai o negativo e aqui esgota ele. Então nesse guá, não é assim que vocês chamam? Não é guá? É. Fica preso. Enquanto ele não tiver a consciência passar pelo filtro e pelo emocional, ele não sai desse guá. É um tipo desse quadro, né? Desse isso. flango. Isso. Flango. Ele não sai. Não. Pode dizer que a energia é transformada e a força é direcionada? Isso. Por que ele não fica preso aqui? Não, pode ficar aqui também. Só disse que tem bastante que fica preso aqui, bastante que fica preso esse, ali. Esse. Esse que já diz muito bonzinho, só presta caridade, só está preso cá. Ó. Aqui? Esse. Você em si tem que ter as duas polaridades em equilíbrio. Para você ser um ser de luz. Ah. Se você for uma polaridade da outra, você não acende. Vamos dizer assim, uma pessoa que fuma, maltratou o corpo e, conforme a doutrina espírita, morreu, foi para lá como suicida. Entraria na transformação. Isso. Ou seja, ele do equilíbrio, ele negativou com o livre-arbítrio dele isso. a responsabilidade que foi dada da manutenção do corpo isso. físico. Então, aquele excedente de tempo que ele devia passar encarnado, ele fica ali. Vai ficar preso, cara. Ou seja, transformando aquilo que ele criou como energia isso. negativa, e o filtro funciona como nesse sentido? O que é o filtro? O filtro é... Nesse ponto que você falou, se ele feriu o órgão dele da respiração, ele vai voltar com esse órgão deficiente. Uhum. Porque ele tem que vivenciar o que ele fez com o corpo dele. Ah... Você entendeu? Claro. E aí vocês chamam de carro. De castigo. Esse karma? Sim. O karma natural. É isso. Natural. O castigo é coisa das nossas crenças. Isso. Não tem nada de castigo. Vai dar uma acima do outro. Vou te castigo, você não foi você que provocou? É. Então você mesmo está te castigando. É. Porque tudo é perguntado nesse filme. Tudo é perguntado? Tudo como é. Assim? Tudo é de acordo com a lei. Ah. Nada porque ele queira fazer. Certo. Então ali teve o filtro. E acho que funciona o mesmo, vó. Os desvarios do sexo? Mesma coisa. Eu fiz demais. Você foi um viciado. É. Não é isso? É. Então você está preso aqui. Certo. Isso tem que ser transmutado, passar pelo filtro, equilibrar seu emocional para você voltar para a roda. E fica preso ali. E se fizer de novo, volta tudo de novo. Volta. Volta. Vai ficar preso no mesmo lugar. Ô, vó, então depois que a gente morre, a gente cai em um deles. Eu fiz, por exemplo, eu era pai de santo, fiz magia com todo mundo. Caio no seu giramundo. Isso. E a hora que eu caio no seu giramundo, eu tenho que esgotar o excesso. Você cai no giramundo, não. Cai no, na energia que, da qual o giramundo rege. Isso. Daí eu caio na energia da qual o giramundo rege. E eu fiz muita magia enquanto encarnado. É porque falando isso, quem está escutando vai achar que vai cair no colo dele. Não, é, claro. Ah, eu sou dele, então estou bem. E o seu giramundo mesmo, uma vez que conversei com ele, ele me corrigiu do mesmo jeito. Isso. Então aqui, caiu no polo dele. A pessoa fez... Não, caiu na polaridade dele, não no colo. No polo, na polaridade. Isso. Caiu na polaridade dele. E aí o que acontece? A pessoa fez um excesso de magia durante isso. a vida. Ou seja, derrubou terreno, qualquer coisinha matava isso, matava aquilo, para fazer mal para os outros. Isso. Caiu aqui, nesse polo. O que acontece com ele? Ele leva chicotada, igual a gente ouve dizer, ele é maltratado? Não. A consciência dele é que vai chicotear ele. É. Ele vai ficar vivendo tudo o que ele fez. Vai ficar vivendo. Até ele sentir que está pronto para fazer a transmutação. Ah. É ele que aciona a energia, não é a energia que aciona ele. Uhum. É ele que aciona a energia. Isso, ele vai lentamente, é só a consciência que fica aí, uhum. O espírito. É. Ele vai dizer, como eu fiz isso? Como eu não devia ter feito isso? É. Eu peço ajuda. E aí sim ele passa para cá. Daí ele passa para aí. Isso. Vem para outra polaridade. Daí aqui é como se eu passasse para um novo nível de sutileza, de problema que eu nem conhecia e agora isso. Eu tenho que lidar. Isso. Que agora o pior o Sr. Giramundo já cuidou. E aqui ele vai ver todo o mal que ele causou. Aqui? Aqui. E a partir desse mal ele vai transmutar. Ele transmutou, reconheceu, ele veio para o filtro. O que é o filtro? É, aqui que o que, tá que ele vai passar para poder recuperar tudo que ele perdeu? Toda a energia que ele perdeu em fazendo mal para o outro. Então aqui já é programação para a encarnação. Isso. Para a nova encarnação. Nova encarnação. E aqui é o tempo que ele passa criando força para isso. Isso. Para voltar para o ciclo encarnado. O que é a mulher? Mulher é a geração. Isso. Uhum. É isso? É isso. Ela é a geração. Então, aqui o... E quem está escutando não entenda o que eu estou dizendo, que Pombagira é mãe de alguém. Não. Não é isso? Não. É a função dela. Emocional. O equilíbrio emocional, emocional que gera. E emocional é uma energia feminina. Não estou falando certo? Olha lá. Então aí passou no filtro, ou seja, no filtro já depois de transformar, analisou o que fez, isso. Colocou na conta, analisou o futuro e admitiu tudo e está disposto a entrar novamente no ciclo. No ciclo. Isso também, esse negócio de entrar, disposto a entrar novamente no círculo. É compulsivo, compulsório. É. Ele não tem que dizer não quero. Não, ele pode. Pode? Pode. E daí ele vai para onde? Ele permanece aqui. Permanece estudando. Isso, porque ele nunca sabe aceitar. O suficiente. Ele precisa aceitar para poder caminhar. Ah, então ele ainda não aceitou. Isso. Ele não transformou. Não transformou. Ele achar que está lá em cima, ah, eu estou bom, posso fazer, posso passar por um outro nível. É aqui que é filtrado. Ficar aqui de novo. Volta para cá. Acontece de espíritos que estão. Colônias espirituais que já estão ajudando, ficar com raiva um do outro e cair na coroa de novo? Vai. Você tem uma passagem desse livro lá da Idé André que fala quando ele quis salvar uma que pedia o resgate e o espírito que estava com ele não permitiu. Cheio de bolinha preta lá. Isso. E aí o espírito, depois ele entendeu por que o espírito não deixou. É. Porque ela ainda não tinha se. Se transmutado. Ela matou um monte de gente. Então ela não podia sair dali. É. Enquanto ela não tivesse essa consciência. Bebê, né? Entendi. Então agora, tendo consciência do que cada um faz em cada polo, a hora que a gente vai escrever riscar um ponto, quando a gente vê um ponto, a gente tem noção do que está querendo isso. Falar ali. Porque... Qual é a direção dessa energia? Qual é a finalidade dela na casa? Na casa. Na casa que ela riscou o ponto. O seu Pena Branca tem aqui a função do dirigente. Dirigente. Ele ia apontar para onde? Assim? Ele tem uma flecha apontada para cima, uma cá apontada para baixo e outra cá apontada para cima. E ele faz o ar no meio e o símbolo do sol. Ele aqui, dirige a casa sobre a luz do sol. Para cima. Cima. Aqui uma para baixo. Para baixo. Que ele e quer aqui dizer. Outra para cima, e porque ele faz o giro. Mas quando ele escreve aqui uma para baixo, o que ele quer dizer? Ele está levando ela para a magia. Desce a lei da magia. É. E ele também sobe a lei. Claro. Mas sempre sobre a força, sobre a luz do Oxalá. A força da fé. E quando se risca um ponto, eu ouvi dizer que faz diferença de onde você começa a riscar, porque quer dizer alguma coisa. Se eu começo a riscar do meio, se eu começo a riscar daqui, se eu começo a riscar daqui, a senhora parece que não leva não, isso muito em consideração. Isso não tem. Isso vai do médico. Vai do médico. Vai do médico. Tá certo. Então agora eu acho que a gente pode começar já a limpar. Isso. Eu vou pedir todo mundo ali, se vocês tiverem pergunta, assim que eu terminar o curso com a avó, daí eu paro aqui, todo mundo escreve e aí pergunta, né, avó? Isso. Pode ser assim? Boa. Assim eu não perco o raciocínio. É. Eu vou tirar aqui. Mas ficou entendido aí, seu Patuxi? Ficou assim, sim, ó. Daí a gente pode revisar lá. Patuxi, ficou? Porque se... Aí, nesse ponto, você entende o que eu já fiz, Patuxi. É só botar ele em cima. E você vai ver como dá a sua missão. Pronto. Agora, o que, que a senhora propõe? Que a gente, vamos dizer assim, um preto velho. Isso. Que estilo de ponto que ele risca? Dá um exemplo de qualquer... Não precisa falar. Você quer que eu dê o meu? Pode ser. Porque eu vou falar de mim. É, mas... Não é eu que vou falar do outro. Se a senhora está aqui. Isso. Vou falar do meu. Tá. Se eu vou fazer o riscamento, você vai ter que corrigir. Vou. E eu vou corrigir. Tá bom. É. Sim, senhora. A senhora primeiro, aqui, a senhora fez um desenho do Cruzeiro das Almas. Isso. Cruzeiro das Almas Santas e Benditas. Então, Moxi. Isso significa o quê? A cruz é Júlio, a encruzilhada. Firmada no negativo. Ah, porque a senhora fez isso aqui também, né? Isso. Ah, tá. Então tá aqui, firmado no negativo? É isso. Mas se for o ponto do seu trancar rua? Eu não estou na terra para trabalhar. Certo. E aí? E aí, vô? Isso quer dizer isso? É isso. Que aqui a cruz firmou, é uma mensagem dizendo, estou aqui trabalhando. Isso. Abriu uma encruz. Isso. É isso? É isso. E aqui tem que estar sempre apontando para o norte. No meu ponto tá. Tá. Isso. Você apontando para onde? O norte. Pra fé. Pra fé. Vamos lá. Certo. Mas eu digo assim, se eu pegar uma bússola e colocar ela aqui no meio, ali vai dar o norte. Tem que dar o norte. Senão o ponto tá estranho. Isso. Claro. E a senhora sabe, né? Isso. O espírito que ali é o norte. O isso. Médio não precisa ficar preocupado. Isso aqui tá marcado, cara. Entendi. A hora que faz a casa, né? Isso, já faz a marcação. Ué. Certo. Daí a senhora fez... É isso aqui primeiro. Não, a senhora fez isso aqui, ó. Isso. Isso daqui é, isso. Isso aqui é um tridente. Isso. O tridente significa a trindade. Isso. Da onde? A trindade do embaixo. Essa trindade aí da onde? Ele tá apontando pro seu tranco. Jacarua. É. E o defesa. Outro? Defesa. Isso. E o outro? O outro da saída e entrada de energia. Isso. E esse símbolo aí, o que significa? Esse símbolo aqui é para aterrar. Não. Ah, para esgotar. Isso é infinito. Infinito? Infinito. Infinito é igual a um 8. Isso. Junta os dois. É um... Não, o ali é um negócio assim. E junta os dois agora, faz o contrário. Não, em cima desse. Não, se você fechar ali... Ah! Isso. É. E aí? A senhora não fecha só para disfarçar, então? Não, tá fechado. Tem um do lado, outro do outro. Ah, é verdade. Se eu juntar esses dois, fecha. É. Claro. E por que a senhora colocou o símbolo do infinito ali? Porque não tem limite. O que não tem limite? Essa defesa e a entrada e saída de força. E se tivesse limite? Aí não precisava botar infinito. Não precisava botar isso aqui. Não, eu fazia um círculo em volta. Ah, fechado. Fechado. Isso quer dizer que infinito ela expande. Isso. Até 10 quarteirão daqui. Vai expandir. Aonde houver precisão do alcance do seu trabalho. No astral. No astral. Se chegar alguém lá com ideia ruim para atrapalhar o que o senhor está fazendo. Isso. A senhora já pediu aqui que acione tudo isso. Isso. Não tem distância, é infinito, não. Senhora. É infinito. Ou seja, infinito quer dizer, não importa onde a pessoa está, caiu com intencional naquilo que a senhora está fazendo, ele vai ser notado. Isso. É isso. É isso. E aí se eu fecho um ponto assim, um risco? Eu limito. E isso limita o quê? Só aqui? Só na casa. Na casa? Na casa. Ah. Ou seja, na onde está acontecendo a atuação do seu trabalho. Isso. Claro. Então tá. Daí aqui, a senhora começou aqui. Isso. Isso é anti-horário. É anti-horário. Não é? Por que, que é anti-horário? É apontando para baixo. Apontando para esgotar. Eu vou puxar e levar para o centro da encruja, tá vendo? Ah. Do centro da encruja eu vou ascensionar isso. Eu vou transmutar. Eu não fiz no giro horário? Peraí, vou continuar aqui. Você vai puxar o quê? A energia ruim que está na casa? De tudo, dessa amplidão que eu falei. Ah, aí o pensamento ruim que cai lá. Esse. Cai, e a senhora puxa aqui. Esse. E aí ficou preso ali. Lá? Agora vem pra cá. Esse. Da encruja, esse pensamento sobe. Esse pensamento ele vem pra cá daí. Isso. Quem toma conta, dá conta. Aqui é o giro horário. Esse. Então, a hora que ele vem pra cá, daí é que ele entra aqui. Isso. Daí passa pelos seus sete encruzilhadas, isso, pelo seu tranca-ruas, pelo seu marabô, pelo seu giramundo, pelo seu pinga-fogo, pelo tiriri, pelas levas. Isso. Aqui que faz isso. Aonde eu trabalho? Ah, incorporada? Isso. Não, qual é a minha função cá nessa casa? Ah, de correção. Na correção? Se disciplina. Disciplina? Isso aí não tá? Sim, mas isso é para lidar, sim. Disciplina? É. Ah, não está falando disciplina ainda. Olha bem com isso. Analisa. Seu tranca-rua, defesa. A energia sai para lá. Aqui, esgota. E aqui, faz ela subir. Retorna. Retorna? Para onde? Passa. Ah, é verdade, o senhor já falou. Tudo. Retorna. E passa a responsabilidade para isso. Isso. Ah. Então o senhor está aplicando disciplina. Eu trago a disciplina e aplico. Uhum. E tem que prestar conta de se aplicar. Entendi. Qual é o prestar conta? Me fazer entender. Fazer a coisa acontecer. E aí eu jogo ali. Para voltar novamente no crivo. A senhora está falando que a gente deve usar isso como uma parábola. Isso que um conto. Isso. Isso acontece realmente lá no astral, mas a gente pode utilizar isso para fazer uma leitura da sua responsabilidade aqui na Terra. A minha função aqui. Sua função aqui. Função. Claro. Entendi. Só que isso é o conto da senhora. Um outro preto velho, ele pode fazer uma coisa completamente diferente. Pode. Você viu o ponto de como? Não, como é que é? Está lá de escada. Vem lá. Não, arrisca aqui para nós. Eu não vou arriscar o ponto dele. Não pode? Não. Mas é para estudo. Não posso. O que acontece se eu arriscar? O outro pode copiar. Copia. Outro quem pode copiar? Você. Ah, a senhora não precisa arriscar. Não. Então eu vou lá e copio. É, porque não é, sou eu. Ah, é porque a senhora é um espírito. É isso. Isso causa alguma coisa de ruim. Isso. Está entrando no setor que é dele. Tá. Você entendeu esse ponto, meu filho? Sim. Eu entendi. Então, ali é uma estrela. Eu só teria a pergunta se a justiça e a pombagira seria o correspondente à disciplina e à experiência da disciplina. Não é só... A disciplina é emocional, não é? Boa, não é isso, boa. Não. É seis corpos. Dois triângulos. De trabalho. É até para esquecedor. Tá assim. Daí, ele fez uma lua. Tem um cruzeiro no meio. É. Isso. Era uma lua. Fez a direita. Que lua é essa? É a lua do seu campo. Não, como é o nome? É lua. Minguante. Não. É minguante? É, deve ser crescente. Isso é crescente. Crescente? Minguante é assim, né, vó? Isso. Crescente. Daí o outro é um sol. Isso. Um sol com cinco pontos. Daí aqui, do lado direito, é a energia de Oxalá. Não, aqui significando que aqui é energia. Não, esse não é não. Esse não é não. Esse foi para o que ele ia fazer. Ah. Está onde embaixo? Embaixo tem uma aguinha assim. Duas e o terceiro liga todos, não é? Isso. É isso aí mesmo. Aí acabou. Isso. Não é diferente do meu? É bem diferente, vó. E como é que você analisa isso? Aqui a senhora falou que é a força. Isso. O raio. Isso. E isso aqui é energia. Isso. E o sol tá lá. E a lua crescente está para o seu trono. Tem a ver isso, né? Tem. Onde está escrito? Isso. Não sei o que quer dizer, Rafa. Não consegue fazer interpretador? O que a lua quer dizer? A lua crescente quer dizer que alguma coisa está progresso. Isso. Vai. Então ele veio para quê? É, ele veio para trabalhar no progresso das pessoas, para o conhecimento. Trazendo o quê? Um ensinamento. E sabedoria. O que esse ensinamento faz? A sabedoria. Ilumina. Ilumina. Ah. Toda vez que tem o sol, quer dizer que iluminar. Uma sabedoria. Sim. E a lua, se fosse minguante, daí sim. Isso, seria esgotar. É. Ah. São coisas meio óbvias. Isso. Você aprende uma vez e nunca esquece. E aqui, essa energia, quando está assim, para lá. Isso, o que significa isso? Aqui significa no ponto do seu tiririca que do seu giramundo. Tem a ver? O que significa? Significa que, ao mesmo tempo que ele trabalha com magia, com mironga, com essas coisas, mas ele está filtrada. Bem... filtra. Não magia. A solta. Magia de filtração. Magia de melhora. Então aqui é como faz se... Faz aqui a transmutação. Se eu pingar fogo. Isso. Ele faz a união desses três polos. Oh, ele podia escrever um triângulo aqui, mas ele quis fazer desse jeito. Quis fazer assim. Porque não se trata de força, mas de energia. Isso. Certo. A força está cá. Mas se ele fizesse assim, vó... E unir o triângulo lá. Não. Não porque... Não, porque aqui a linha é ereta. Sim. É isso que quer dizer. Claro. Embora seja energia, não pode ser um traço. Porque energia faz isso. Faz isso. Não é isso? Então ele une através da energia, da força, da magia, essas três polaridades. É. Não é isso? A magia em si, esse crivo da magia, que é a transmutação, e o filtro dela. Então, o ponto de preto velho. Agora, ele acendeu uma vela onde? No meio. É sempre no meio? Sempre. Porque está firmando ali a presença e o trabalho. Isso. Se ele acender no sol, é que ele quer reforçar a luz da pessoa. Isso. Mas o centro dele é no meio. O dele, né? Isso. Entendi. Isso de acender em outros pontos seria para não encarnar, né? Se tivesse uma função diferente. Isso. Para ele é só aquela função. Que ele sempre incorpora para aquilo. Para aquele aí. E se eu tenho, por exemplo, vamos dizer, a pessoa tem um pai Tomé e um pai João da Cachoeira, por exemplo. Eles viriam com duas funções diferentes. Porque não adianta vir para a mesma função do conhecimento, por exemplo. Okay. Um só já passa. Isso. Mas tem vários que vêm na mesma casa com a função de reforçar o que está mais antigo. Como assim? Mais Às antigo? Vezes tem um velho sentado ali e outro lá, por lá. É. Aquele velho está em sintonia com o outro para ajudar. Para ajudar? Ele não faz a ligação? Faz. Ah, claro. Um pode vir trabalhando com o seu trancarro, o outro com o seu siriri. É, e os dois se unem. Um pode vir com o seu marabô, o outro com a zero. Boa gira. É. Entendi. Então agora... Fez o entendedor? Sim. Deixa. Agora em ponto do... Não. Do caboclo... Foi igual a senhora falou, né? O do seu pena branca... Mas agora a gente vai analisar nos polos. É uma flecha para cima. Isso. Na primeira. Daí, aqui, uma flecha para baixo. Aqui, outra flecha para cima. Isso. Foi a explicação que a senhora deu agora do povo. Agora a gente vai colocar. Faz o arco. Aqui ele faz um arco pegando os três. Não, só o do meio. Só o do meio? Isso. E uma estrela de cinco pontas lá na ponta da flecha. Aqui? Não, na ponta da primeira, essa do meio. Isso. E agora ele faz a curva de Oxalá. A energia Entendi. Vindo de Oxalá. Aqui em cima? Não, pegando todo o ar. Todo o ar? Todo o ar. Não, nem isso não. Uma curva assim, ó. E qual para lá que você ia fazer desenhando? O que eu falei que não é chechado? Aquela lava tá assim, ó. É isso. Ali, ó, no meio. Pegando a fresta. Ou seja, eu fiz isso daqui na horizontal, só que eu faço na vertical. Não, é calma. Pegando no meio. Ah, em cima da flecha. Em cima da flecha. Assim, ó. Esse. Claro, entendi. E aí, como é o xalá? Faz esses. Faz esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse. Aqui. E o outro, vó? Aí dentro do ar. Aqui? Isso. É isso. Mas tem um pontinho em algum Pode lugar. Pode botar um ponto em cada ponta desse. Ah, por isso, eu lembrei do ponto. Isso. Esse, aí, foi bom fazer, assim a gente explica. Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, beleza. Agora, o que a gente tem aqui? Essa aqui é apontando para sair de entrada. Isso. Mas tem que analisar do meio primeiro, né? Porque riscou. Isso significa o quê? A estrela. Cinco que pontos. É a estrela? De cinco pontos. É... E agora? Pensa nas polaridades que ele está ligando aí. Ah, boa. Seu sete, fé. Defesa. Magia, filtro e emoção. Isso. Ele vai o quê? Levar pra cima tudo isso. Ah. E vai trazer um ensinador que vem dessa estrela, dessa luz, passando pelo baixo para subir. Peraí. Vai levar pra cima por causa das pontas, tudo isso que eu falei. Isso. E ele vai levar, isso aqui já falou, o ensinamento. Isso. Levar assim. É o preço da conta. Ah. Ele não vem com a função de dirigente de uma casa? Vem. Aqui diz que ele presta conta para Oxalá. Isso. E que age em todos aqueles pontos da estrela. E isso aqui no meio é o quê? Eu sei que é a energia que de aponta. Oxalá. De Oxalá. Energia da fé. Da fé? Da fé. Que é o que ele quer reforçar aqui? Isso. Que ele não quer deixar fugir. Isso. A senhora, uma vez, fez dar um ponto para a energia não fugir. Isso. Isso aqui é para não fugir também. Isso. A fé. Isso. Ou seja, se está em cima, é que é pra, não é para ficar lá em cima, é para ficar aqui embaixo. Para segurar, não deixa marcar. Fugir para cima. Nem para baixo. Nem para baixo. Esse daqui é só para ilustrar a flecha, não tem significado. Só isso, não tem significado. Agora, esse coisinho, Bob, para ajudar também a entender melhor, por que que faz isso daqui? É só uma parte do... Oxalá. Isso. Vai dizer que é Oxá. É a fixação do ponto. Vai dizer que em Oxalá você tem Oxaguian, Oxaluvã e Oxalá. É, Oxaguian, Oxalá e Oxalufã. Oxaguian, Oxalá e Oxalufã. Isso. São três momentos de um mesmo orixá. Isso. Certo. E explicou então o ponto dele. Isso. Agora eu quero... Ah, peraí, vossa, aqui. Por que ele faz isso? Porque ele não traz o conhecedor? Traz o conhecimento. Esse, ele não está unindo. A defesa, a magia, tá. E ele vai. Depois ele une cá o quê? Ao filtrar. A emoção. Ah, porque passou por ela. Isso. Não tem seta que faz assim? Ah, pode fazer. Isso quer significar. Mas só que direção, é o que eu falei, é arriscado. Energia força. É sinosa. Sim, força é arriscada. Isso, força é arriscada. Raio. Isso. Isso. Por que o senhor usou raio? A dizer que é uma direção. Claro. Mas é força no caso. Isso. Né? Então aí, fecha isso. E pronto. O que o senhor ia falar? O que que você viu de comum nos três pontos que nós fez aqui? Que tem uma coisa em comum, que é o que prova a veracidade do ponto. Três coisas em comum que ele lida, que ele corresponde à rosa da encruzilhada. Tá. É o primeiro. É a primeira coisa que é em comum. Que ele fez uma encruza, o arco fez uma encruza. Aqui, não é? Não é isso? Então eu vi isso, que ele corresponde e ele fala assim, estou firmando minha presença aqui. Você viu que tanto eu como como Pena Branca, nós fazemos a energia circular? Certo. Aqui isso com a estrela. Comum. Não é comum nos três pontos? Sim. Mas aqui o que que faz a energia circular? Estrela, passar por esses pontos. As flechas. As flechas, né? Não é ela que dá a direção? É. Olha cá, pro baixo e pro alto. Certo. da senhora era o quê? Ah, é, sim, realmente. Você fazia aqui pra baixo e pro alto. É, e do como? Do voo. A lua e o sol não. A lua, o sol. E aqui? E a energia embaixo. A energia. Não é isso? Sim. Não tem uma como se fala, um ponto comum? Que lapidava do progresso e que denominação. Isso. Tá, progresso, magia, transformação, filtro, iluminação. Isso. Tem um ponto em comum. Ou seja, é como se contasse uma história. O ponto conta uma história. Isso. É isso que você quer dizer? Só isso. Qual é a finalidade? Certo. Agora, ensina a gente um ponto de criança. Isso eu não posso. Que é isso? Não pode. Eu vou fazer, o seu velho vai fazer um ponto de criança. Se tiver um, eu explico ele qual é. Mas eu fazer um, não tem como. A senhora não pode... Ah, porque ali tinha um. Isso você copiou. Esse cara de pena branca todos conhecem. Que está firmado na cara. Aí o do Pitacilo. Esse não tem. Ele não tem? Não. A criança normalmente vai trabalhar na função de quê? Não precisa de ponto. Não, é que é ponto. Se a função é pureza. Pureza, né? Isso. Mas diz que criança consegue estragar a maior, destruir a magia mais pesada. Porque a pureza destrói tudo. É. Quem não se rende um sorriso com uma criança? É. Não é isso? Sim. Por que que a gente não gosta de criança? Por quê? Porque criança faz ele despertar uma coisa que ele não quer que desperte. Não quer? Não, não quer ser visto como ele é. Ah. E a criança consegue ver. Consegue. Consegue. Entendi. Antes de você fazer apagamento, você entendeu, filho? Se você conseguiu ver o que os três têm em comum, e se você pode explicar para os filhos? Vou passar, mas... Isso. Tem toda a linha também do Oxalá. Isso. Todos três. Concorda? É. Não é isso? Os três têm o quê? A linha de Oxalá. Isso. Quem é o Orixá da casa? É sempre referente ao dirigente. Isso. O Orixá tem a ver com... Com o dirigente. O orido do dirigente. Dirigente. Isso. Claro. O dele, se esse Jalacá seria o Oxalá Guiana. Isso. É o Oxalá. Que é o Oxalá, que é os três de um. Oxalá. É a mesma coisa. Se o Chicá tivesse uma casa, seria Xangô. Ah, sim. Se aquele ali tivesse uma casa, seria Xangô. Certo. Se essa tivesse uma casa, seria Oxalá também. Ah. Ele, se tivesse a casa, seria Oxum. Oxum. Isso. Então, e essa minha filha, a casa dela, é Exu. A senhora pode então passar... esse daqui é o que tem em comum para todos que são filhos de Oxalá. Isso. A senhora pode passar o que tem em comum para todos que são filhos, por exemplo, de Ogum? Pode. Eu vou fazer esses riscos então, tá? Para assim as pessoas terem uma ideia, quando ler o que está dizendo ali. Ó, Oxalá, a gente já sabe que é esse aqui. Meu filho? Você quer fazer ensinador a esse povo que vai ver? É. Ou se você quer fazer um esclarecedor dos povos? Sim. O que, que você quer fazer? Os dois. Porque ensinar é esclarecer, né? Você pode pensar, meu filho, que pode parecer, como é que fala? Implicância minha, arranhetíssima. Não, não. Mas ensinar a fazer ponto é errado. É errado. É errado. Não. Eu expliquei aqui o que eu faço. Sim, esclarecer para o pessoal isso. Entender. Se eu riscar, porque isso aí vai encontrar em qualquer vendedor. Vai? Vai. O importante é saber interpretar. Isso. Não importa o desenho que faz. Não, até a gente ele aprender. Tem que ter, como você fala? Como é que fala? Semelhança. Uhum. Um com o outro. Consistência. Porque não pode ter um do jeito, outro de outro. Como é que é isso? É de uns pontos que falam uns rios. Esse, não tem nada. Aí você vem um caboclo e vira, tem uma flecha para um lado. Aí tem sete estrelas para o outro. O que, que isso significa? Aí vem o velho e só tem uma cruz. Ah. Tem alguma semelhança? Não. Não. Uma coisa tem que estar ligada à outra. Consistência. Esse. Senão não vai ter. Não vai ter. E se você fazendo esse que eu vou dizer a você, tem qualquer lerdedor. Tem. Qualquer escrivinhar. Claro. Isso não interessa. Não. O que importa é quando ele riscar o ponto, ele falar o que significa. E a gente entender o que você está falando. E se você entender e falar, não, eu Sim. sei da coroa da cruz, eu claro. Já aprendi, já sei como é que funciona o ponto riscado, então vou ver qual é a função dessa entidade. Certo. E vamos ver se bate com a ordem da casa. Claro. Você entendeu? Sim. É isso que vale. Fazer esse ensinador desse risco, se você vai levantar, e muitos que vão ver, aquela coisa de copiar. De copiar e daí julgar o outro que é de Xangô, que não fez um risquinho daquele. Igual aquele. Não serve mais. Não serve. Faz sentido. Então é melhor, por conta da mente dogmática, deixar aberto isso. Isso. Ficou sabendo de Oxalá, mas... Não, você vai botar uma regra. É. Isso não tem regra. Mas então, se a senhora fizer para esclarecer a gente, só, por exemplo, que a senhora fez um negócio antes, que tinha um negócio assim. É assim não. É, eu sei, uma é portuguesa, é assim, não é? Isso. Sei lá, parecia tridimensional o negócio. Isso. Não, o contrário. Isso. Vamos pra lá e volta. Assim, não é? Sim, tem que botar pra cima, pra ser algum. O outro também, o outro lado também. Isso é algum. Mas então, só não precisa ensinar assim, para cada um saber o que é algum, né? Só para saber, para a gente saber, por exemplo, isso aqui representa energia. Tá para cima representa o quê? Isso se chama raiz. Raiz? Raiz. A raiz do ponto, que é a energia. Mas a raiz, o que ela tem de bom, de diferente, de Nada. Importante? É só energia. A raiz é de onde surge. Isso. Mas aqui tem duas raízes. Não. Só essa? Não, só essa, cara. Isso aí é símbolo. Essa é a raiz? Isso. Isso aqui é um símbolo. E essa raiz é porque... Isso em cima significa o escudo. Um escudo. Faz um fechador que você vai ver que faz um escudo. Ó. Certo. De quê? Do que foi gerado dentro desse ciclo. Algum depende o quê? O si. O ser. O ser. Não é isso? É. Se fosse Iemanjá. Vamos ver. Bom, um terminou aqui. Isso, terminou aí. Esse mesmo ponto. É o mesmo. Agora cai ainda. Faz o mesmo ponto. Esse. Faz aquele traçado sem fazer para cima. É. Vai para baixo. Isso não é a anca? Que é a anca? Isso não é um quadril? É isso. Aonde o útero está? Então Sim. significa o quê? Geração. Iemanjá. Claro, aqui seria assim as pernas. Você né? entendeu? Certo. Iemanjá. E daí. Iansã seria como? Você faz isso aqui, que é energia, todos têm energia. Todos têm isso. Daí Iansã, como ela é a tempestade, seria algo aqui em cima. Não, tudo no meio. Ah, entendi. Tudo no meio. Então isso não muda. Não muda. E muda, isso daqui também muda? Não. Não muda. Agora você vai mudar mesmo isso daqui, por exemplo, ser pra lá. Iemanjá? Representa todo o feminino. Então a mesma raiz de Iemanjá é a raiz de todo o feminino. Ah. Isso. Agora vamos falar das outras moças. Claro. Então Iansan precisava fazer outra aqui. Não. Não. É a mesma. Ah. Não muda. Não, mas você já falou o básico é o mesmo, mas tem que adicionar alguma coisa para falar que é da outra. Você, não tem... você que vai adicionar a outra aí. Ah, na hora que eu comer o mental. Isso. Aí está o ponto feminino. Está o ponto feminino. Feminino. Vamos dizer agora, se for por Oxóssi. Isso. Daí começa... Apaga tudo isso. Tudo? Menos a raiz. Apagou, vai de novo. A raiz. Vamos deixar... Faz três traços no meio. Agora cá sobe assim, três pontos. Sem emendar. Ponto? Não, assim, risco. Isso. Não, sem emendar. Subiu um risco aqui. Isso. Outro aqui. Isso. Outro aqui. Mas segurando na ponta. Assim, ó. Pra cima. Apaga isso que você fez. Esses três. Pega a ponta que você tá. A primeira. Essa. Pega a ponta e sobe. Isso. A outra sobe. A outra sobe. Do lado de cá desce. O que, que isso diz pra você? É, então. Tem a ver com grau, escada. Não. São três estágios. Estágio, isso. Não é isso? É. Três estágios. Que um vai para cima, outro vai para baixo. Isso. O que, que isso é? Conhecimento. Conhecimento. É? É. Oh. Então o conhecimento pode tanto levar para cima quanto para baixo. Para baixo. E isso, essa base quer dizer que é energia. Isso. É energia. Certo. Oxum é aquele lá. Isso. Das mulheres. Isso. Depois. É, Oxóssi. E Xangô. Apaga. Isso. Agora você vai fazer outro menor no meio. Não, fazendo ele mais. Fazendo gabarito. Vem daqui? Isso. Não. Como se você fez? Não, em cima desse. Como se você fez? Em cima certinho aqui. Só que entra e sai. Não. No meio? Não. Assim. Não tem cá? Tem. Você vai fazer assim. Tá, entendi. Isso. Desce aquela ponta. Sobe essa. Essa é a energia da justiça. Da justiça. Olha onde ela pegou os pobres. Tem a ver com aquela cobra? Que não, não tem nada disso. Você já sabe o que eu tô falando. Sim. Tá. Só olha esse ponto, claro. É fechado. Não. Aqui fecha pra cá, aqui não. Fecha pra lá. Justiça tá ali dentro. Pega no baixo, se analisa e sobe. Baixo, então conta baixo mesmo. Baixo pra cá, ó. É daqui? É esse. Puxa é daí. Verdade, claro. Baixo. Aí não é o ponto do Xangô? Lembra? Justiça. É isso? Certo. Pega a justiça, vem pro emocional. Volta. Passa pelo... Não, emocional só, né? Volta, aí passa é pela magia. É esse. Passa aqui a transformação. E aí é o quê? O gafoto. O filtro. E sobe. Sobe. Agora, a hora que sobe, o senhor quer dizer que sobe para o emocional. Isso. Não tem como subir direto não, lá, né? Tem que sempre passar por aqui, igual a senhora falou. Então, basicamente, são essas alternâncias. Não precisa falar de todos os orixás, senão ficar cansativo. Mas é sempre energia e significa alguma coisa. Isso vocês vão saber. É. Nós não precisamos nos preocupar qual vai ser o ponto do meu peito velho. Você está incorporado. Você não precisa, tô. Não precisa. Não precisa. A mão mexe sozinha. Sozinho. Ou então o desenho vem cá e você só repete. É? É. Vem uma, no mental. Uma imagem. Igualzinho que tem que igual pôr que tem que riscar. Se a imagem não vem no mental. Deixa sua mão seguir. E se a mão não risca, você não está incorporado. Não está incorporado. Não, não que é você hora não hora tem incorporação. Não é que você não tem. Não é hora de fazer um riscador. Mas se a pessoa está um ano lá já, vô. Pode estar 10, filho. Ele tem que fingir alguma coisa. Não, não tem que fingir nada. Mas daí o irmão. Mas o irmão dele vai começar a achar que ele é estranho. O problema é de quem acha. O importante é você, não o que o outro acha. Certo. Tem esses medos, né, vó? É, mas não tem que ter. Não tem que ter? Não, não tem. Você está ali bem da verdade. Porque se ele ama a religião e gostaria muito de incorporar, ele tem que forçar uma incorporação ali, porque senão ele não vai pertencer à família. Fica um estranho no ninho, vó. Mas deixa ficar. Ah. O ninho é que é estranho. Claro. Não é ele. não é ele. Ele está sendo verdadeiro. E se ele sente isso, ele deve expressar isso para o dirigente? Sim. Para as entidades. Para a entidade vai orientar. Que ele está se sentindo assim. E você vê, eu podia baixar aí e fazer o ponto de como. E fazer o ponto de acabou. Sim. Mas por que, que eu não fiz? Respeito. Pra mostrar pra você que uma entidade não pode riscar o ponto de outra. Não pode. Não. Então se eu catar um desses que tem aí na internet. Aí você vai mentalizar aquilo e vai fazer riscador? É. Não, tá errado. Aquilo não tem a ver com a sua essência. Mas não acontece nada de mal comigo, né? Você tá enganando. Você tá demonstrando um desrespeito, perdendo crédito. É isso. É isso. Ah. E entra em que polaridade aí? Desrespeito, justiça. Justiça. Está sendo injusto. Você está sendo injusto com quem? Com você mesmo. E com a entidade. Nem a entidade tem ali. Máximo. Claro. Do que? A entidade não tem. Não tem. Você está fingindo. E pode, por exemplo, a senhora chegar para mim e falar assim, eu sei o ponto do seu Exu. Posso. Vou passar para você. Esse não. Ah. O que adianta a senhora saber então? Para você saber. Para mim não significa nada. Certo. Só, mas eu não tenho que passar ele para você, claro, tem que riscar o Exu. Mas se, por exemplo, um amigo que está ouvindo vai na casa de alguém e aí a pessoa fala assim, ah, estou vendo o seu Exu, ele está me passando o seu ponto, vou riscar ele aqui para você, olha, esse é o ponto do seu Exu. Não passa nada. Não passa? Não. Se você tem a noção de quem você é filho e qual é a função da sua entidade. É. Agora, o jeito que ela vai trabalhar, quem sabe é ela. É ela? Vamos dar um exemplo. É, no meu caso, eu sou Tibiri. Isso. Então tá aqui, negativo, negativo. Isso. Eu já sei que ele vai filtrar alguma coisa. Isso. E que ele entende, desse polo aqui, ele que entende. Isso. Ele não é melhor que o seu tranco, não é melhor que o seu pinga-fogo. Nada é melhor, nenhum é melhor que o outro. É como um médico que trabalha o coração e outro trabalha o cérebro. Um não é melhor que o outro, só tem função diferente. Isso. Então se eu te li, trabalho negativo, negativo. O que eu já sei dele? Que ele filtra. Isso. O que mais que eu sei dele? Nada. Que ele trabalha, por exemplo, no cemitério. Se lia caminho. Todo mundo aqui é caminho. Todos são. Ele é honra e mérito. Isso. Você falou não. Todos são honra e mérito. Todos. Então aí que tem mérito. Porque o que um te diria que sabe, os outros todos sabem. Todos. Mas não tem um que é mais evoluído que o outro? Não é evoluído. Um é o principal. Que é o guardião da polaridade. Que é questão de responsabilidade isso, só. É só isso. Mas os outros não sabem mais. É igual um homem que dirige e um outro que é dirigido. Claro. Um é mais homem que o outro? Não. Não. Só tem função diferente. Certo. Não é isso? Sim. Cabeça, raciocínio, é diferente? É. Estudador? Sim. Só. Mas os dois são homens. São. Então é isso? O senhor quer dizer que todos devem ser respeitados. Mas esse pode ter uma experiência mais. Essa polaridade ele tem. Tem? Tem. Então se ele quiser disciplinar um outro tiriri, pode. Ele tem a força. Ele tem a força para ele. Mas essa força é como se fosse dado roupagem especial para ele, isso, pelo isso. mérito alcançado ao longo isso. do tempo, de experiência em vidas, de trabalhos, de dedicação. Isso. É isso. E um tiriri que está aqui embaixo pode alcançar esse posto do guardião? Pode. Pode? Claro que pode. Mas esse vai para onde? Assessora, volta para lá se não tomou conta direito. Tem essa? Tem. Ele perde o cargo? Claro. Já aconteceu isso? O guardião perdeu o cargo? Deve ter acontecido. Sim. E aí ele volta, ele entra nessa e vai ser julgado por todo mundo. Mas só que ele vai ser sempre tiriri. Vai? Não vai perder essa coisa. A essência dele é o essa. O mérito você não perde. Você acumula mais. É? O mérito? Isso. Porque errar ajuda você a aprender mais, né? Isso. Tá certo. Então, aí eu... Cada um sabe do seu Exu. Se for um Exu que está dentro aqui, só as coisas que a gente falou. Isso. Aí a senhora quis dizer que a individualidade de cada um depende da experiência dele. Dele. Mas é igual a todo mundo que ele vai filtrar. Vai filtrar, todos filtram. A função é a mesma. A força da função é que muda. Claro. A potencialidade, isso. o alcance. Isso. Certo. Então esse tiriri aqui. Ele sai aqui, vamos chamar isso de reino, reinado, reino dele. Isso. Ele sai do reino dele e vai no seu tranco. Aqui ele se veste de um jeito, ele vai ter que se vestir de outro jeito lá? Para entrar lá ele tem que vestir. Tem? Tem. Igual eu estou usando o Equeté aqui. Para você entrar aqui você não tem que vestir branco? Estou. E por quê? Você não está entendendo outra força? Outra força. Nem respeito? Respeito ao local. Isso. Tradição ali. Isso. A mesma coisa com eles. Nossa. Para Tiriri entrar no reino da justiça, ele tem que se trajar para a justiça. É isso? É isso. Para ele entrar no reino da fé, ele tem que se trajar no reino da fé. Tudo de branco. É isso. Seja o que for, é o que reina lá. Claro. E outros, para entrar no dele, tem que se trajar como ele fala. E a senhora já foi em algum desses reinos? Todos eles. Todos? Todos. A senhora já falou com algum guardião? Todos. E a hora que a senhora chegou no seu Tiriri, a senhora teve que se transformar? Não. Vestir roupa dele, vai chegar lá como preta velha? Não. Aí é outro nível. Ah. Aí é outra situação. Então entre eles precisa. Esse. Porque eles vão para lá para fazer uma atuação. Ah, eu não. Claro, é como chegasse o presidente aqui. Esse. Que vai chegar na roupa dele. Esse. Claro. Respeitosamente. Sim. Se você vem quando eu vir, eu vou lá. É, a senhora incorpora, virá incorporar. Esse. A senhora disse que vai lá, lá é onde? Lá na casa de bar e na casa do meu compadre, com o Mário. Fazer. Saudar eles. Saudar. Porque eu não vou trabalhar com eles? Vai. Então tem que ir lá saudar. Ah, uma forma de respeito. É, sim. Então na casa de um bando, um Exu incorpora e vai na trunqueira e salda a trunqueira, é o que respeito. Quer dizer? É respeito. Eu estou pronto. Por isso que eu te... Estou me apresentando. Que eu incorporava, sempre saía da gíria e ia lá na trunqueira. Estou me apresentando pro trabalho. Certo. Então, às vezes, a entidade faz umas coisas que a gente não entende, mas tem fundamento. Bem, não deve se duvidar, não. Não. A senhora acha que está um pouco satisfatório para as pessoas que vão ver esse tanto de conhecimento inicialmente? Lá para frente a gente pode colher aí mais. Aí vai te fazer mais. Né? Isso. Porque aí eu também já vou ter uma melhor... Isso. Gerido melhor tudo isso. Isso. Vai ver, vai rever. Vamos dizer, uma lebara, uma pombogira, sai daqui, ela entra no reino do Tiriri, ela tem que se vestir como homem? Não, ela tem que vestir as trajes. Aí quando você fala vestir como homem ou vestir como mulher, você está trazendo para a carne. Tô. Ela tem que vestir a roupagem daquela energia. E a roupagem daquela energia não é roupa. Não é roupa. É forma. Forma? É forma. Como é que é a forma da defesa? Como é que é a forma da justiça? Cada uma tem uma forma. É como então se eu saísse daqui, eu sou Tiriri, eu entro aqui, eu aciono o feminino dentro de mim. Isso. É isso. É isso. Eu entro no seu tranca-rua, eu aciono o guerreiro dentro de mim. Isso. Ah, já porque eu trocava de roupa. Claro, eu venho aqui e eu aciono o mago dentro de mim, no seu giramundo. Isso. Aqui o transformador, o alquimista, aquele cara que... Isso. Vem no seu Tiriri, é aquele isso cara mesmo. Tá certo. Entendi. Então, assim, que cuidado a gente deve ter de riscar, quando a gente vai riscar o ponto? Outro que, obviamente, não riscar um que você viu na internet, o que outro falou. Isso. Nem copiar de uma entidade. Não pode copiar. Não, não deve. Se eu acho, por exemplo, que o seu Pantera Negra é um Exu forte, e eu quero que o meu Exu seja forte como ele, vou lá e pego o ponto dele e risco. É o seu Exu? Não. Quem é? É o seu Pantera Negra. Então você está cometendo erro. Mas se eu também tiver um Pantera Negra? Não, o seu vem da linha do Oxalá. Não tem de vem de quem? É, vamos dizer... De Oxóssi. Vai ser igual? Não. A outra coisa que o senhor está ensinando, a linhagem que ele tem, a regência do orixá que você tem no seu ori. Tem o ori. O ori que está sendo usado pelaquela entidade. Que está sendo... E tem que ser respeitado. Claro, se o seu Tiriri Meu vem por Omolu, quando, através de mim, ele vai usar o filtro do Oxalá. Isso. Então aqui, no meu aparelho, ele vai... Tem o filtro da fé. Isso. Sempre da fé. Mas esse é o seu centro de cruzilhada? Não. É Oxalá. Oxalá. Oxalá. É que ele está ali mais próximo, né? O centro de cruzilhada é o guardião dessa fé. Mas não é o dono da fé. Tá, entendi. Quem rege a fé, a luz, a energia vem do Oxalá. E, vó, a senhora despertou uma dúvida interessante. Aqui, quem rege é Oxalá. Isso. E aqui no tranca-rua? Ogum. Certo. E aqui no seu Marabô? Ah, Xangô. Xangô. Vou tentar adivinhar. Aqui no seu Giramundo é Nanã. Não. Mas ela não é a senhora da magia e do feitiço? Não. Nanã é sabedoria. Ah. Então quem que pode ser aqui, vó? O seu Giramundo? Oxóssi. Oxóssi? Provedor. Do conhecimento. Isso. Magia é conhecimento. Não é? É. Aqui, transformação, Oxumaré. Não. Ah, vó. O Sutimaré é o ciclo, né? Não é essa transformação mudada de um negócio pro outro. Claro. Então, o pinga-fogo vai ser quem, vó? Exu. Exu? Não. Exu é o meio aqui, ó. Vai falando. Hã? Vai falando. Vou falando. Transformação, quem que transforma? Xangô já foi. O Mulu. Seu Mulu? É. Fala um pouco, vó. Ele é transformador como? Claro, você morre. É uma transformação. E ele cuida da parte... Do físico pro espiritual e do espiritual pro material. Ô, vó, existe uma diferença entre o Mulu e o Baluaê. É uma diferença de polaridade só. Só? Só. Diz que o Mulu rege o fundo do mar e o Baluaê a terra. O seu corpo não é composto de terra e de água? É. E para transmutar não é a mesma coisa? Sim. Então. Então aí que a senhora vê polos. Isso. Então o Mulu, que a gente vê como água, fundo do mar, é negativo. É o mesmo raio. O Mulu e o Baluaê. Mesmo raio? Mesmo raio. O senhor quer dizer com isso? Quando você está para desencarnar, quem rege é o Mulu. Quando você está para encarnar, quem rege é o Baluaê. Claro. Só. Porque o Mulu está transformando o rígido, o sólido, para o líquido. E o Baluaê transformando o líquido para o sólido. Isso. É isso. É isso. Então aqui é o Mulu. Isso. E não é o Baluaê. Não. Claro. Aqui no seu tiriri. Filtrar. É, filtro tem a ver com água. Entendeu? Mas tiriri é o elemento dele é o fogo. O fogo também é filtro. Não é elemento fogo, é igual a você. Não é? Não. O que, que é? Vai falando. Não pode ser um orixá. A gente você já viu a forma de trabalhar? Uhum. Como é que é a forma de trabalhar? Se a senhora falar assim, física ou de palavra? Como é assim? E agora? Depende em que ele vem. Se ele vem em Oxalá, ele pode te dar de conhecimento. O outro pode agir trabalhando... Não sei responder. Você já falou isso? Já falei? Já. Seu Siriri, forma de agir. Que mais? Dá uma outra ideia. Como é que ele fala? Como é que ele age na hora que ele fala? Na hora que ele fala. Isso. Sem pudor. Isso. É. Sem pudor. No caso que vem no pai. E quem é que não tem pudor? Todo mundo tem um certo pudor, algo que gosta de deixar guardado, escondido. E quem não tem? Quem não tem? As crianças. A pureza. Beijinho. E Beji. Ah! É esse o orixá dele, claro. E aqui... E é uma surpresa, né? Por quê? Porque tu acha que é o diabo, que é isso. É Exu. Tem a ver, vó, com o seu Cirilice brincalhão? Isso, tu queria chegar. É. Ah. Você vê que na brincadeira, na risada, ele colhe tudo que ele quer. É. Claro. E por que às vezes tem tiriri que se comporta como troca-rua? Mais lorde, mais sério. A mental do médico. Mas não deixa de ser irônico. Não deixa de ser? Irônico. Irônico. Não deixa de aguçar. Aham. No outro, que o outro está em pé. Certo. Isso é pureza. É pureza isso? Pureza. É, vamos. E aqui, com Bogira. Quem? Quem rege? Iemanjá. Iemanjá? Iemanjá. Por quê? Mãe de todos. Geração emocional. Geração emocional, né? Útero. Isso. Ah. Um grande útero. Claro. Agora, tem alguém que rege a entrada e a saída da energia? O orixá? É. Não, porque se regesse, não podia entrar nem sair. Ia ter guardião. Isso. Não tem. Não. Tá certo. Então, a senhora acha que, em termos de conteúdo, isso está suficiente para o estudo das pessoas? Tá. Né? Lá na frente a gente volta e estuda mais. Isso. Então, vou dar uma mensagem final. Deixa eu só ver aqui quanto tempo já temos. Obrigado, viu? Não, 1h49. Pouco, né? Foi pouco, vó? Foi um curso, por assim dizer, bem completo.